Paz do Senhor. No livro de João, no capítulo 8, na Bíblia nós encontramos aquela passagem que Jesus estava ali tranquilo com os discípulos, mas de repente chegou uma multidão com uma mulher que foi pega no adultério. E pediram para Jesus julgar usando a lei, estavam prontos para jogar pedras nela. Jesus olhou para aquela multidão e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Começando pelos mais velhos, todos saíram. Ficou só Jesus e aquela mulher. É interessante que muitos carregam pedras. Você vê pessoas que andam carregadas, cansadas porque carregam pedras. Eu aconselho a todos a não carregar pedras de acusação, que na hora de atirar, vai passar vergonha. Ninguém tem o direito de jogar pedras em ninguém, principalmente sobre aqueles que correm para Jesus buscar perdão e socorro. Ande leve. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.